Fecheiro 61, página 596, capítulo 47, o barco da epidemia. 2 dias depois, ainda não tinha conseguido falar com o capitão Leonard. Fui 2 vezes ao seu camarote, mas ou ele não estava ou não podia atender-me. Ora estava a consultar as cartas de marear, ora ocupado com outra qualquer tarefa técnica. O Sr. Overholt fazia o possível por me evitar e por se livrar das minhas insaciáveis exigências. Fechava-se no camarote com um saquinho de sálvia e sopo ao pescoço para afugentar a epidemia. Eu sentia-me mais cão-pastor do que médica. Passava o dia a rosnar aos calcanhares de toda a gente e já andava rouca com esforço. Mas ia obtendo resultados. Reinava entre a tripulação uma nova sensação de esperança, um objetivo comum. Naquele dia, morreram 4 homens e apareceram 10 novos casos. Mas ouviam-se menos gemidos de dor lá embaixo. Na cara dos que ainda estavam sãos, era apreciável o alívio que proporciona fazer alguma coisa, o que quer que seja. Ainda não tinha conseguido descobrir a fonte do contágio. Se conseguisse encontrá-la e impedir que surgissem novos casos, talvez pudesse conter a epidemia numa semana. Entre a tripulação havia 2 homens que tinham sido condenados ao mar por destilarem bebidas ilegais. Consegui pô-los ao meu serviço e mandei-os construir um destilador no qual, para o horror da tripulação, converteríamos o rum em álcool puro para desinfetar. Na senhora Johansson, a mulher do artilheiro, encontrei inesperadamente uma aliada. Era uma sueca inteligente, de 30 e tantos anos. Só falava umas quantas palavras entrecortadas da nossa língua, e eu ignorava por completo a língua dela. Mas compreendeu imediatamente o que eu queria e tratou de o fazer. Se Elias era a minha mão direita, a Nekia Johansson era à esquerda. Assumiu, sozinha, a responsabilidade de moer pacientemente os biscoitos duros e de os misturar com o leite de cabra fervido para alimentar com esta mistura os doentes que já estavam suficientemente recuperados para conseguirem digeri-la. O próprio artilheiro, o seu marido, era um dos enfermos, mas felizmente era um dos casos menos graves. Eu tinha grande esperança de que ele recuperasse, tanto pelo devotado atendimento da mulher como pela sua robusta constituição física. Senhora, o Ruthven diz que alguém anda novamente a beber álcool puro. Elias Pound apareceu ao meu lado, pálido e com olheiras, a cara redonda notoriamente afilada pelo trabalho. Era a 4ª vez, nos 3 últimos dias. Tanto o destilador como o álcool purificado estavam submetidos a uma estreita vigilância. Mas os marinheiros, que tinham visto a sua ração diária de rum reduzida à metade, estavam tão desesperados que arranjavam maneira de se apoderar do álcool destinado à esterilização. Santos céus, senhora Malcolm! Tinha sido a resposta do comissário ante a minha queixa. Os marinheiros são capazes de beber qualquer coisa. Vinho avinagrado, pêssegos triturados e fermentados dentro de uma bota de borracha. Até soube de um que roubava os curativos usados e os espremia, na esperança de obter um pouco de álcool. Não, senhora, de nada servirá dizer-lhes que o álcool puro os pode matar. E assim era. Um dos 4 que tinham bebido já tinha morrido, e os outros 2 estavam a um canto da enfermaria em estado de coma profundo. Se sobrevivessem, o mais provável era que sofressem lesões cerebrais permanentes. Na realidade, viver num inferno flutuante como este deixaria lesões cerebrais a qualquer um. Queixei-me amargamente a uma andorinha do mar que tinha pousado no balaústre. Como se não bastasse tentar salvar do tifo metade destes desgraçados, agora a outra metade quer matar-se com o álcool. Malditos sejam. andorinha do mar levantou a cabeça. Lá decidiu que eu não era comestível e bateu asas dali para fora. O oceano estendia-se em nosso redor, completamente deserto. Para a frente, as Antilhas, onde se escondia o destino do jovem Ian. Para trás, Jamie e o Artemis, desaparecidos há muito. E eu no meio, com 600 marinheiros ingleses, enlouquecidos pela falta de bebida, e uma ponte cheia de intestinos inflamados. Tranquilizei-me e dirigi-me decididamente ao corredor da proa. O capitão Leonard teria de falar comigo. Detive-me no vão da porta. Ainda não era meio-dia, mas o capitão dormia com a cabeça apoiada nos braços, que cobriam um livro aberto. Apesar da barba um pouco crescida, tinha um aspecto juvenil. Dei meia volta com a intenção de regressar mais tarde, mas ao fazê-lo, rocei num monte de livros mal empilhados no armário e o primeiro caiu ruidosamente ao chão, acordando o capitão em sobressalto. — Senhora Frey Malcolm! — exclamou ele, esfregando a cara e abanando a cabeça para acordar. — Que... em que posso servi-la? Não era minha intenção acordá-lo. Mas preciso de mais álcool. Poderia utilizar rum puro, mas o senhor tem de tentar persuadir os marinheiros a não beberem o álcool destilado. Tivemos outro caso de envenenamento. Se tivesse maneira de fazer entrar mais ar fresco na enfermaria... Vendo que o constrangia, calei-me. Ele piscou os olhos e coçou-se, pondo lentamente os pensamentos em ordem. Os botões da manga tinham-lhe deixado duas marcas na bochecha e o seu cabelo estava achatado de um lado. Compreendo, disse com ar estúpido, enquanto ia despertando. Sim, darei ordens para que desfraldem uma vela, para levar mais ar para baixo. Quanto ao álcool, peço-lhe que me permita conferir com o comissário. Neste momento não conheço o estado das nossas previsões. Respirou fundo, como que preparando-se para gritar, quando se lembrou de que o seu criado se encontrava prostrado na enfermaria. Nessa altura, ouviu-se o tilintar do sino. — Com licença, senhora Malcolm, disse com cortesia redobrada. — É quase meio-dia. Tenho de restabelecer a nossa posição. Mande-lhe o comissário, se não se importa de esperar. — Obrigada, respondi, sentando-me na cadeira que ele acabava de abandonar. De repente acrescentei, movida por um impulso. — Capitão Leonard? Ele voltou-se para mim com uma expressão interrogativa. — Se me permite a pergunta, quantos anos tem? As feições dele entorceram. — 19, para servir, senhora. E desapareceu porta fora. — 19. Fiquei paralisada pela impressão. Sabia que ele era muito jovem, mas não pensei que o fosse tanto. Era uma criança, 19 anos, a idade de Brianna. Encontrar-se assim de repente ao comando de uma canhoneira inglesa, atacada por uma epidemia que tinha acabado com um quarto da tripulação. Senti que o medo e a fúria começavam a amainar dentro de mim. A forma como me tinha sequestrado não era arrogância nem falta de tino, mas puro desespero. O capitão Leonard tinha deixado o livro de bitácula aberto sobre a mesa. Nas últimas folhas tinham caído umas gotas de saliva. Aproximei-me e vi uma palavra que me arrepiou. Quando acordara, o capitão tinha dito, antes de se corrigir, Senhora Frey, a palavra que me tinha chamado a atenção era Fraser. Ele sabia quem eu era. E quem era Jamie? Levantei-me precipitadamente para correr o ferrolho da porta. Voltei a sentar-me e comecei a ler. 3 de fevereiro de 1767. Às 8 badaladas, encontramos o Artemis, bergantim de 2 mastros, com bandeira francesa. Detivemo-lo para solicitar a ajuda do seu cirurgião, C. Malcolm, que veio a bordo e permanece connosco, atendendo aos enfermos. Quer dizer que eu era C. Malcolm? Não fazia referência ao meu sexo, talvez por lhe parecer irrelevante, ou para evitar investigações sobre o decoro dos seus atos. Passei à anotação seguinte. 4 de fevereiro de 1767. Recebi uma informação do marinheiro Harry Tompkins, segundo o qual o comissário do bergantim Artemis é um criminoso conhecido pelo nome de James Fraser, bem como pelos nomes de Jamie Roy e Alexander Malcolm. O tal Fraser é um notório contrabandista acusado de motim, por quem a alfândega real oferece uma recompensa substancial. Como esta informação me foi comunicada quando já nos tínhamos separado do Artemis, não me pareceu conveniente perseguir o bergantim, já que temos ordens de chegar quanto antes à Jamaica, ao serviço do nosso passageiro. Não obstante, quando lhes devolvermos o cirurgião, teremos uma boa oportunidade de deter Fraser. 2 homens morreram, vítimas da epidemia, que o cirurgião do Artemis me informa ser tifo. John Jaspers, marinheiro, EF, e Harty Keppel, ajudante de cozinha, EF. E era tudo. A entrada do dia seguinte referia-se inteiramente a aspectos técnicos da navegação e ao registro da morte de mais 6 homens, cujos nomes eram acompanhados da inscrição EF. Perguntava-me o que queria aquilo dizer, mas estava demasiado distraída com outra coisa para me preocupar com tal coisa. Ouvi passos no corredor. Mal abri o ferrolho, o comissário bateu à porta. Não prestei muita atenção às desculpas do Sr. Overholt. Tinha a mente ocupada em tentar compreender a nova situação. Quem diabos era Tompkins? Nunca tinha ouvido falar nele. No entanto, estava perigosamente bem informado sobre as atividades de Jamie, o que me levava a 2 perguntas. Como era possível que um marinheiro inglês dispusesse de tanta informação? E quem mais a conheceria? Cortar ainda mais a ração do grog para a senhora dispor de um barril adicional de rum, dizia o Sr. Overholt. Não irão gostar, mas talvez não tenhamos problemas. Faltam-nos 2 semanas para chegar à Jamaica. Quer gostem, quer não, eu preciso mais do álcool do que eles precisam de grog, respondi-lhe bruscamente. Se protestarem muito, diga-lhes que se não prescindirem do rum, nenhum deles conseguirá chegar à Jamaica. O Sr. Overholt suspirou e limpou pequenas gotas da sua testa perlada de suor. Eu digo-lhes, senhora, garantiu, demasiado abatido para contestar. Ótimo. E, Sr. Overholt, ele virou-se esperando a minha pergunta, o que significam as iniciais EF? Vi o capitão escrevê-las. Significam exonerado, falecido, senhora, replicou. A única maneira de a maior parte de nós deixar a marinha de Sua Majestade. Enquanto supervisionava a lavagem dos enfermos e o fornecimento de água açucarada e leite fervido, a minha mente continuava a trabalhar no problema do desconhecido Tompkins, de quem só conhecia a voz. Por fim, decidi perguntar. De qualquer modo, devia saber quem eu era e o facto de se inteirar de que eu tinha andado a fazer averiguações sobre ele não pioraria as coisas. O mais fácil era começar por Elias. Esperei que acabasse o dia, confiando que a fadiga embutaria a sua curiosidade natural. Tompkins. A sua cara de menino enrugou-se, para logo a seguir voltar a abrir-se. Ah, sim, é um dos marinheiros do castelo de proa, senhora. E quando é que ele subiu a bordo? Em Spithead, parece-me. Não, agora me lembro. Foi em Edimburgo. Esfregou o nariz com os nós dos dedos para sufocar um bocejo. Isso mesmo, em Edimburgo. Recordo-me porque o obrigaram a alistar-se. Armou um barulho tremendo, proclamando que não podiam obrigá-lo, já que trabalhava para ser Percival Turner da alfândega. O bocejo acabou por ganhar a melhor, obrigando-o a abrir amplamente a boca. Mas, como não tinha nenhum documento escrito por Sir Percival, não pôde fazer nada. Então, era funcionário alfandegário? Isso explicava muita coisa, sem dúvida. Digo, sim, senhora. Elias tentava manter-se desperto. As suas pupilas olharam fixamente a lanterna, que se balançava numa extremidade da ponte, e começavam a acompanhá-la no seu bamboleio. Vai deitar-te, Elias, disse eu compassiva. Eu acabo. Não, senhora, nem tenho sono. Estendeu a mão para a garrafa que eu segurava. Ainda que, ao terminar, estivesse quase tão cansada como eu, não consegui conciliar o sono. Deitei-me no camarote do cirurgião, olhando para as sombras que se formavam no teto, ouvindo ruídos produzidos pelo barco e a matutar. Tompkins trabalhava para Sir Percival e este sabia, sem dúvida, que Jamie era contrabandista. Mas que mais haveria ali? Tompkins conhecia Jamie de vista. Como? Sir Percival tinha tolerado as atividades clandestinas de Jamie em troca de subornos. Mas era pouco provável que tão só um centavo tivesse chegado aos bolsos de Tompkins. Nesse caso, e a emboscada em Arbroath. Teria um traidor entre os contrabandistas? E se assim fosse? As minhas ideias começavam a perder coerência. Deitei-me de bruços, com a almofada apertada contra o peito. Na minha mente, a cara pálida de Sir Percival deu lugar à carantonha do agente enforcado na estrada de Arbroath. E então fez-se luz na minha cabeça. O meu último pensamento foi que tinha de encontrar Tompkins. Finalmente, foi Tompkins quem veio até mim. Durante mais de 2 dias ocupada com os doentes, não tive tempo para nada. No terceiro dia, como as coisas pareciam estar a melhorar, retirei-me para o camarote do cirurgião com a intenção de me lavar e descansar um pouco antes que me chamassem para almoçar. Estava eu deitada quando alguém bateu com delicadeza à porta e uma voz desconhecida anunciou: Senhora Malcolm, aconteceu um acidente. Ao abrir a porta, encontrei-me diante de 2 marinheiros que sustentavam um terceiro, apoiado apenas numa perna e pálido de dor. Bastou-me um olhar para perceber de quem se tratava. O ferido apresentava num lado do rosto as cicatrizes de uma queimadura. A pálpebra torta deixava entrever a pupila leitosa de um olho cego. Tinha diante de mim o marinheiro Zarolho, que o jovem Ian julgava ter matado. Usava o cabelo castanho escorrido, amarrado num rabo de cavalo, que lhe caía sobre um ombro. Sr. Tompkins, saudei com toda a certeza. E o seu olho são abriu-se num esgar de surpresa. Sentem-no aí, por favor. Os homens depositaram o colega num banquinho junto à parede e voltaram ao trabalho. A escassez de tripulantes era grande e não permitia distrações. Com o coração acelerado, ajoelhei-me para examinar a perna ferida. Ele conhecia-me, sem dúvida alguma. Vi-o na cara dele quando abri a porta. A perna estava muito tensa. A ferida era impressionante, mas não era excessivamente grave, se fosse bem atendida. Era um golpe profundo, ao longo da barriga da perna. Estava a sangrar bastante, mas nenhuma artéria fora atingida. Alguém atara bem a ferida com uma camisola, parando quase totalmente a hemorragia. Como fez isto, Sr. Tompkins? Perguntei enquanto me levantava à procura de álcool. Ele ergueu os olhos, alerta e desconfiado. Foi uma farpa, senhora, respondeu no tom nasalado que eu já tinha ouvido uma vez. Estava de pé sobre uma verga que se partiu. Passou furtivamente a ponta da língua pelo lábio inferior. Compreendo, estudei-o de esguelha, a pensar na melhor maneira de o abordar. Procurando inspiração, lancei uma olhadela à mesa e encontrei. Pedindo mentalmente perdão ao espírito de Esculápio, peguei no serrote para ossos do finado cirurgião, um objeto maligno, quase meio metro de aço enferrujado. Depois de observar o objeto com ar pensativo, apoiei a borda dentada na perna ferida, acima do joelho, e elevei os olhos com ar sedutor para aquele olho aterrorizado. Sr. Tompkins, disse, falemos francamente. Uma hora depois, o marinheiro Tompkins era devolvido à sua rede, com a ferida suturada e vendada, tremendo dos pés à cabeça, mas inteiro. Também eu estava um pouco trêmula. Tal como tinha afirmado em Edimburgo, Tompkins era funcionário de Sir Percival Turner e percorria as docas e os depósitos da costa, alerta a qualquer indício de atividade ilegal. Os seus relatórios podiam levar à detenção de pequenos contrabandistas que ele surpreendesse com as mãos na massa, mas os peixes graúdos ficavam reservados ao juízo particular de Sir Percival. Por outras palavras, permitia-se-lhes pagar subornos substanciais em troca do privilégio de prosseguirem com as suas operações. Sir Percival tem ambições, compreende? Quer chegar a par do reino. E uma coisa que podia ajudá-lo nesse sentido era uma espetacular demonstração de competência, prestando um grande serviço à coroa. Uma detenção capaz de chamar a atenção. Está a ver? Ah, isso dói, senhora. Tem a certeza do que está a fazer? Lançou um olhar de dúvida à ferida, que eu estava a limpar com álcool diluído. Tenho, tranquilizei-o. Continuo. Suponho que um simples contrabandista não teria bastado, por mais importante que fosse. Obviamente que não. No entanto, quando Sir Percival soube que podia ter um dissidente político ao alcance da mão, quase não se conteve de entusiasmo. Mas sedição é mais difícil de provar que o contrabando. Os sediciosos são idealistas, explicou Tompkins, abanando a cabeça com desgosto. Nunca denunciam os seus comparsas. Então, e vocês não sabiam de quem andavam à procura? Não, não sabíamos quem era o peixe graúdo. Até que um funcionário teve a sorte de encontrar um sócio do Fraser. E ele contou-lhe quem era Malcolm, o impressor, e disse-lhe o seu nome verdadeiro. Então, tudo ficou claro. O meu coração parou por instantes. E quem era esse sócio? Perguntei. Não sei. Juro, senhora, juro. Ah! Exclamou ao sentir a agulha na pele. Não é minha intenção fazer-lhe mal. Garanti-lhe com voz de falsete, mas tenho de suturar a ferida. Ai, ai, afirmo-lhe que não sei. Se soubesse, dizia-lhe, juro por Deus. Não duvido, declarei, concentrada nos pontos. Basta, senhora, por favor, um momento. Só sei que era inglês, nada mais. Ergui os olhos. Inglês? Repeti num tom inexpressivo. Sim, senhora, disse-me Sir Percival. Olhava para mim com lágrimas a tremer-lhe nas pestanas. Apliquei o último ponto com toda a suavidade possível e dei o nó da sutura. Levantei-me, sem dizer nada, e estendi-lhe a minha garrafa particular de conhaque. Ele bebeu com gratidão, mostrando-se imediatamente mais reconfortado. Fosse por agradecimento ou pelo alívio de ter terminado a dura prova, contou-me o resto da história. À procura de provas para apoiar as acusações de sedição, tinha ido à tipografia de Carfax Close. Sei o que aconteceu aí, garanti-lhe, voltando-lhe a cara para a luz para examinar as cicatrizes das queimaduras. Ainda lhe dói? Não, senhora, mas doeu-me horrores durante algum tempo. Como estava incapacitado por aquelas lesões, Tompkins não tinha participado na emboscada de Harbroath, mas sabia, porque ouvi dizer, se é que me entende, o que tinha sucedido. Sir Percival avisara Jaime de que seria emboscado, para que não acreditasse que estava envolvido no assunto. Também sabia, pelo misterioso colaborador inglês, das mudanças combinadas com o barco francês, caso falhasse o desembarque. Por isso, dispôs para que a armadilha fosse lançada na praia de Harbroath. E o funcionário alfandegário que foi assassinado no caminho? Perguntei, sem conseguir dominar um arrepio. Quem fez isso? Dos contrabandistas, só 5 podiam fazê-lo, mas nenhum deles era inglês. Tompkins passou a mão na boca. Parecia estar a debater-se com a possibilidade de me contar ou não. Peguei na garrafa de conhaque e pousei-a junto ao seu cotovelo. Muito obrigado, senhora Fraser. É uma verdadeira cristã. E isso mesmo direi a quem quer que me pergunte. Deixe lá isso, disse eu secamente. Diga-me apenas o que sabe sobre o agente alfandegário. Ele encheu o copo e sorveu o líquido, dando pequenos goles. Então, suspirando satisfeito, pousou o copo e lambeu os lábios. Não foi nenhum dos contrabandistas, senhora. Foi o colega do homem. O quê? Perguntei, sobressaltada. Mas ele confirmou o que acabara de dizer, piscando o olho bom. Isso mesmo, senhora. Eles eram 2. Um deles tinha instruções. As instruções eram esperar para ver se algum dos contrabandistas conseguia escapar. Uma vez chegados lá, um dos agentes alfandegários deixaria cair um nó corrediço sobre a cabeça do colega, estrangulando-o sem perda de tempo. Devia deixá-lo pendurado ali como mostra da ira assassina dos delinquentes. Mas porquê? Exclamei horrorizada. Que sentido faria isso? Não percebe? Tompkins parecia surpreendido, como se a resposta fosse óbvia. Não tínhamos conseguido retirar da tipografia provas que acusassem Fraser de sedição. E também nunca o apanhámos com mercadoria de contrabando. Um dos agentes estava convencido de que sabia onde a guardavam. Mas em novembro desapareceu, sem que voltássemos a ter notícias suas. Compreendo. E engoli em seco, pensando no homem que me tinha atacado na escada do bordel. O que acontecerá àquele barril de creme de menta? Mas já lhe vou explicar, só um momento. E ergueu a mão. Bem, já temos Sir Percival com um caso especial entre mãos. Um dos contrabandistas mais procurados da costa, além de autor de material sedicioso de primeira linha. E também um traidor jacobita indultado, cujo nome causaria sensação em todo o reino. O único problema, encolheu os ombros, é que não tinha provas. Eu começava a perceber a horrível lógica de tudo aquilo. O assassínio de um agente alfandegário, em pleno cumprimento do seu dever, não só justificava a detenção de um contrabandista para o submeter à pena capital, como provocaria grande indignação pública. A aceitação que os contrabandistas usufruíam junto do povo não o salvaria numa situação tão vil como aquela. O seu Sir Percival parece ser um autêntico safado, comentei. Bem, nisso tem toda a razão, minha senhora. Não vou dizer o contrário. E o agente assassinado? Suponho que era só uma conveniência. Tompkins produziu um risinho sardónico, cuspindo uma fina gota de conhaque. Parecia ter dificuldade em focar o seu único olho. Muito conveniente, senhora. Em mais de um sentido. Mas não merece que chorem por ele. Foram muitos os que se alegraram por vê-lo enforcado. Sir Percival, entre outros. Compreendo. Terminei de ligar a barriga da perna. Vou chamar alguém para o levar à sua rede, disse, tirando-lhe a garrafa quase vazia. Essa perna tem de descansar durante 3 dias, pelo menos. Diga ao seu superior que não se pode levantar enquanto não tiver tirado os pontos. Farei isso, senhora. Obrigado por ser tão boa com um pobre marinheiro. Não se incomode com Harry Tompkins. Saiu para o corredor, cambaleando, e voltou-se para me piscar exageradamente o olho. O velho Harry escapa sempre, de uma forma ou de outra. Ao olhar bem para ele, com o seu nariz comprido, o nariz vermelho da bebida, as suas orelhas grandes e translúcidas, e o seu único olho castanho, lembrei-me subitamente de quem ele me lembrava. Em que ano nasceu o Sr. Tompkins? Perguntei-lhe. Ele pestanejou, sem compreender. Em 1713, senhora, porquê? Por nada, respondi, dispensando com um aceno da mão. Teria de confirmar com o Sr. Willoughby. Mas, de momento, apostaria a minha saia de baixo que 1713 era o ano do rato.